chove, é o céu que chora, porque o nosso amor foi embora. Chove, é o céu que chora, porque o nosso amor foi embora. Chuva que lava a desilusão, raio, clarão, trovão. Mas se ela voltar no céu, o sol irá brilhar e essa tempestade vai passar. Meu coração vai acender na chama que não se apagou. Meu corpo vai te aquecer. Deixa eu sonhar com você. Não vai haver mais temporal, nem mesmo vendaval pode fazer eu te perder. Agora pode chover e chove. O nosso amor foi embora. Chove, é o céu que chora, porque o nosso amor foi embora. Chuva que lava a desilusão, raio para o trovão. Mas se ela voltar no céu, o sol irá brilhar, essa tempestade vai passar. Meu coração vai acender na chama que não se apagou. Meu corpo vai te aquecer. Deixa eu sonhar com você. Não vai haver mais temporal, nem mesmo vendaval pode fazer eu te perder. Agora pode chover. Agora pode chover.